é que a gente pode pensar em mundo de regeneração com todo esse sofrimento, com toda essa angústia, com toda essa pobreza, essa injustiça social que existe entre nós? Então, aqui, existem algumas palavras que também fazem parte do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o autor, Kardec, né, através da ajuda das entidades espirituais, ele diz assim: os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se depois de tanto sofrimento. Existe a depuração. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. Como falei, a humanidade experimenta as vossas sensações de desejos, mas totalmente liberta das paixões desordenadas de que sois escravos. Isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que o tortura e do ódio que o sufoca. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor, no semblante de cada um, palavra amor. Perfeita equidade, equidade é equilíbrio. A perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Então, o que vai acontecer, então, nesse mundo de regeneração? Algum tempo atrás, eu acho que um ano atrás, aqui foi falado que alguns encontros aqui sobre uma quantidade enorme de leis. A lei da reencarnação, a lei do amor, a lei do trabalho, a lei do trabalho, a lei, eu não me lembro mais o que era. Uma quantidade enorme de leis, certo? São leis naturais, leis divinas. Quando todas essas leis forem cumpridas por nós, de maneira fraterna e de uma maneira assim espontânea, sem obrigatoriedade, nós estaremos adentrando no mundo de regeneração. Então, para todos nós percebermos, essas palavras ditas aqui, nesse texto que foi lido, estamos um bocado longe do mundo de regeneração. Portanto, estamos então ainda num mundo de provas e expiações, aonde ainda temos que tentar, através da nossa interiorização, começar a criar um mundo de regeneração. Mesmo que o exterior esteja em provas e expiações, o nosso interior, aqui dentro de cada um, começar a criar em cada um de nós o mundo de regeneração. Então, é isso que a gente queria passar para vocês. Muito obrigado.